count with us. Book a key, I'll be a half sucker. DJ Tildau, Tildau, Lampo de Jampa. Rapaziada, representa a Zona Sul. Chega! A Paraíba de ponta a ponta. Caixa de cerveja que eu já sei. Só sangue bom. Se a semana embaçar, passou das 10. Nosso produto que liga os pés. Até de manhã. Vem curtir a bamba, quero curtir geral. Down, down, alto falante, rola um rap nacional. A minha rap é bicho, Paraíba ao contrário. Puta que pariu, essa galera é do caralho. Sai da cena e sente o grave no som. Eita, GL é muita mulher que chegou. Demorou, elas vêm. Dom de fazer o som. Deixa mais linda, só pele marrom. Sexo, elas mexem pra nos confundir. Curte o hip hop, ficam tudo afim. Quando ela na barra, tô na orla. Curtindo com a mina no bem bom, enquanto o som rola. Rola no bem bom. Engano peso, oh.